Nenhum artista até hoje causou tanta comoção e mexeu com a cidade no mesmo nível que Michael Jackson fez em 1993. O show Dangerous Tour passou pela cidade de São Paulo nos dias 15 e 17 de outubro de 1993. Esse vídeo é um resumão do que foi aquela semana mágica e corrida em São Paulo. Alguns fatos que aconteceram quando Michael chegou aqui. Michael abateu 75% do valor do ingresso para que pessoas pobres pudessem assistir. A primeira noite de show teve 75 mil pessoas e a segunda 100 mil. Michael doou 100 mil dólares em brinquedos para orfanatos que foram comprados na Fábrica da Estrela. A Avenida Paulista teve as rotas alteradas por conta da multidão e trânsito que se formou próximo ao hotel em que Miota ficou hospedado. Quase 15 mil pessoas ficavam diariamente na porta do hotel. 40 soldados da PM foram disponibilizados para ajudar nas locomoções de Michael pela cidade. O palco tinha 400 toneladas de equipamentos. Demorava 3 dias para ser montado e precisava de 100 operários. Os dois maiores aviões de carga do mundo, os Antonovs, eram alugados por MJ para levar os equipamentos a todas as cidades em que a turnê passou e viraram atração no aeroporto de Campinas. Precisavam de 28 carretas para levar os equipamentos do show até o estádio. Michael visitou dois fãs em um hospital público na zona sul de SP. Michael pediu uma roupa da polícia da Rockon porque gostou da farda. Michael foi até o Play Center com a sua comitiva para brincar.